Panorama Agrícola para 18 de maio de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira, 18 de maio de 2012, noite de lua minguante, está no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. O ditado do programa é: mais perdido do que cebola em salada de fruta. Confira no Panorama Agrícola desta sexta-feira uma dica de alimentação. Itajaí faz pesquisa com palmito. Pecuária de leite avança no Planalto Norte. E no boletim do Santa Catarina Rural, capacitação em Papanduva. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã, na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Ligue e participe aqui do Panorama Agrícola, 48-3239-5647. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Banana, maçã, mamão e laranja são frutas que você deve ter sempre em casa. Abacaxi, abacate e uva também. Consuma pelo menos 3 porções de frutas por dia. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. Com recursos financeiros do programa Santa Catarina Rural, produtores de Papanduva, no Planalto Norte do estado, participaram de atividades de capacitação promovidas pela equipe do escritório da EPAGRE. As ações foram sobre a cultura do morango e prepararam 25 famílias para iniciar com o plantio de morango. Com o apoio a esse grupo, e está sendo implantada também com recursos do programa SC Rural, uma unidade de referência tecnológica sobre a cultura do morango, que vai dar continuidade às ações de capacitação e acompanhar as práticas de manejo da cultura do morango ao longo do ciclo produtivo. Outra ação da EPAGRE pelo Santa Catarina Rural em Papanduva foi a realização das 2 primeiras etapas do curso de olericultura básica na comunidade do Guarani. Novas etapas desse treinamento serão realizadas em agosto e setembro. Participam desse treinamento produtores associados da Cooperativa da Agricultura Familiar de Papanduva, a COAFAPA, que entrega produtos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E também novos produtores interessados em diversificar as atividades em suas propriedades e que querem participar desta política pública que incentiva as prefeituras a adquirir para a merenda escolar gêneros produzidos pela agricultura familiar. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola de hoje conversa com a pesquisadora Terezinha Catarina Reck, da Estação Experimental da EPAGRE em Itajaí. E o assunto, a palmeira real. A EPAGRE tem pesquisas na área de palmeira real para ajudar o produtor na escolha do plantio e do produto correto. Terezinha, recentemente vocês fizeram uma pesquisa com relação à análise sensorial, é isso? Sim. E essa pesquisa, qual o objetivo dela? O objetivo desta pesquisa, ela é para o consumidor. Nós não conhecemos o nosso agricultor, o nosso produtor de palmito, né, que pode ser de várias espécies, né, cultivadas, da palmeira real, da pupunha, né, ou do... a palmeira jussara, que é o Euterpidulis, o nosso palmiteiro nativo. Então, nós queremos saber a preferência do consumidor em relação a esses diferentes tipos de palmito. E também saber se ele identifica, se o palmito que ele está consumindo, se ele identifica a espécie ou não. Porque para o nosso produtor fazer uma lavoura hoje em dia, né, ele teria que ter uma resposta, vamos dizer, uma preferência do público, porque o produto dele teria mais aceitação perante o consumidor, que seria o onde realmente onde vai é o, a cadeia termina, né? Bem, essa pesquisa foi feita junto com alunos do curso de gastronomia da Univali e está em andamento, é isso? É, na realidade, esse é um projeto que nós temos recursos, né, da FAPESC, junto com SDR de Jaraguá do Sul, onde estão em andamento várias pesquisas. Nós temos uma pesquisa com a parte de nutrição, né, da palmeira real, as exigências nutricionais da planta. Nós temos uma outra relacionada à caracterização genética das espécies de palmeira real e um trabalho com pragas com palmeira real e pupunha, né, nas lavouras dos produtores na região de Guaramirim e Luiz Alves, e um trabalho junto com a Univali, quem coordena na Univali é a professora Leila, e então foi feito um trabalho de pesquisa de mercado, né, onde os alunos, né, foram utilizados alunos da gastronomia, aplicaram esses questionários em supermercados, né, em diferentes locais. Foram aplicados em Balneário Camboriú, em Florianópolis e em Joinville, e também em alguns restaurantes de Balneário Camboriú e também em alguns eventos. Quando devem sair os resultados dessa pesquisa? Os resultados devem sair no segundo semestre, porque o projeto ele encerra em dezembro, né? Então nós já vamos estar com os trabalhos finalizados. Pesquisadora Terezinha Catarina Reck, da Estação Experimental da IPAG em Itajaí. Até o resultado da pesquisa, hoje a recomendação para o produtor qual é? Na realidade, nós deixamos a decisão, nós colocamos o que nós temos de informações sobre cada espécie, né? Porque a pupunha e a palmeira real são espécies exóticas que podem ser cultivadas e podem ser comercializadas sem entrar em conflito com a legislação, né? Enquanto que o palmito nativo, ele é uma espécie que está ameaçada, então ele não pode ser simplesmente extraído, né? Ele tem que seguir tem que ter uma licença para poder cortá-lo, né? Então a gente coloca o produtor, esclarece as informações sobre cada espécie, as vantagens e as desvantagens, e ele então decide o que ele vai plantar. Com mais resultados, principalmente do consumidor, né, se ele realmente sabe, vamos dizer, nós até temos curiosidade de saber se hoje o nosso consumidor ainda sabe o que é um palmito nativo, se ele sabe o que ele está consumindo em relação à espécie, então aí a gente teria mais uma informação para repassar para o produtor, né? Olha, o consumidor tanto, né, prefere tal espécie. Entrevistamos aqui no Panorama Agrícola a pesquisadora Terezinha Catarina Reck, da Estação Experimental da IPAGRE em Itajaí, falando sobre pesquisa na área de palmito. É hora das notícias. Foi formado oficialmente o Grupo de Pecuária de Leite do Planalto Norte de Santa Catarina, composto por 13 extensionistas e uma pesquisadora da IPAGRE, que atuam diretamente com o tema da produção de leite na região. O grupo já vinha trabalhando de forma conjunta há 3 anos, com ênfase no trabalho de produção de leite à base de pastagens perenes de verão, planejamento de propriedades e apoio à organização das famílias. Entre 2010 e 2011, a região do Planalto Norte recebeu novos técnicos que têm atuado com maior ênfase na questão da pecuária de leite e que foram somados a esse grupo agora oficialmente instalado, o Grupo de Pecuária de Leite do Planalto Norte. Neste ano, esse grupo tem como meta a realização de pelo menos 3 encontros de formação. Nos últimos anos, a produção de leite tem aumentado consideravelmente no Planalto Norte de Santa Catarina, em especial nos municípios da região de Canoinhas. E neste cenário já estão sendo utilizadas em mais de 300 propriedades da região pastagens perenes de verão. Mais de 200 famílias participam de pequenas cooperativas organizadas com o apoio da EPAGRE. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.